Panorama Agrícola para 25 de novembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 25 de novembro de 2011, sexta-feira de Lua Nova. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta sexta é: tristeza não paga dívida. Na dica de hoje, dicas de redação para você, jovem rural. Noticiário do Panorama Agrícola desta sexta-feira traz: Abelardo Luz vai ganhar unidade internacional de sementes. Alimento e Companhia fala sobre carnes. E hoje tem boletim do Santa Catarina Rural, da teoria à prática. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Participe aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para você, jovem rural, sobre redação na escola ou no vestibular. Primeiro, leia, aprenda a ler, goste de ler, leia bastante, esteja bem informado. Depois, pratique, treine, faça a redação em casa. E então peça para o professor, o colega ou os seus pais corrigir, orientar, sugerir. Escreva à mão. Deixe o computador de lado. É hora das notícias. A Seara Alimentos de Itapiranga, no extremo oeste do estado, está embarcando para a China o primeiro lote de carne suína do estado para os chineses. Os lotes de cortes de pernil, paleta, barriga e copa suína vão para o porto de Xangai, o mais ativo do mundo em toneladas. Bem antes do embarque, os chineses analisaram e testaram os processos aqui em Santa Catarina, incluindo os produtores integrados e todas as questões sanitárias. A China até então importava apenas carne bovina e de frango do Brasil. A China é a maior compradora de produtos agropecuários brasileiros e aumentou suas compras em mais de 210% nos últimos 3 anos. O município de Abelardo Luz, no oeste do estado, foi escolhido pela Nidera Sementes para ser sede de sua nova unidade de melhoramento genético de sementes aqui no Brasil e a primeira no estado. Um dos motivos de a empresa escolher Abelardo Luz foi o perfil do município, que é um dos maiores produtores de milho e soja de Santa Catarina. A empresa deve investir nos primeiros 5 anos R$ 4 milhões na instalação de um centro de pesquisas de sementes genéticas às margens da SC-467. A Nidera Sementes é uma empresa de origem holandesa que atua no mercado mundial de sementes na América do Sul também. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia, vamos falar hoje sobre a carne, principal fonte de proteína. Aqui no Brasil, nós estamos acostumados com a carne bovina, a carne suína ou a carne de frango. Cresce também o consumo de carne de ovelha. A cabra, em algumas regiões, também é uma carne apreciada. Mas animais exóticos ou diferentes aqui para os brasileiros são muito apreciados em outros países, como a carne de alce nos Estados Unidos e Canadá, a carne de cavalo na França e a vicunha ou lhama nos Alpes da América do Sul. O coelho, que também é servido aqui no Brasil, é bem conhecido no Mediterrâneo. Com relação às aves, os frangos são os mais comuns, mas há também perus, patos e gansos. E tem civilizações que comem também carne de girafa e de macaco. Outras informações sobre o uso de carnes você pode obter no livro Os Alimentos do Futuro. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A entrevista de hoje é com Ademir Gasparini, secretário executivo do Santa Catarina Rural. Ele avalia a missão do Banco Mundial que esteve em Santa Catarina e como foram as tratativas, as conversas, o diálogo envolvendo o Santa Catarina Rural na visita do Banco Mundial a Santa Catarina. Bem, na verdade, nós avaliamos como uma missão muito produtiva, né? É uma missão ordinária, ela é previamente marcada. Essas missões elas são feitas duas vezes por ano. O banco acompanha, né, o desenvolvimento do processo da implantação do projeto no estado. E a primeira missão esse ano que veio, né, com o objetivo de justamente avaliar a situação do SC Rural no estado de Santa Catarina. Foi percorrido regiões aqui do nosso estado e o pessoal, né, que hoje representa o Banco Mundial pôde constatar como está a situação, né, como está se desenvolvendo as ações do SC Rural em todas as nossas regiões. A princípio, a gente pôde notar uma satisfação por parte dos representantes do banco quanto ao cumprimento das metas por parte da Secretaria Executiva do SC Rural e também da Secretaria da Agricultura, né? E de modos que, para nós, como secretário executivo, também avaliamos de forma positiva a vinda do banco para Santa Catarina. Quais são os próximos passos? Na verdade, nós estamos saindo da teoria e entrando na prática exatamente do projeto. É sair da promoção, da divulgação e da capacitação dos nossos técnicos para a implantação dos programas que estão sendo feitos a partir de agora. Nós tivemos nessa primeira etapa como meta, nós tínhamos 15 projetos para serem implantados, mas estamos implantando 18 projetos, 3 a mais da meta que tinha sido estabelecida anteriormente. E isso demonstra que o SC Rural já está se tornando, dentro do estado de Santa Catarina, uma grande realidade que vai desenvolver justamente essa competitividade entre os agricultores familiares. Falou aqui no Panorama Agrícola Ademir Gasparini, secretário executivo do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Estamos anunciando para o período de 2 a 4 de dezembro, com seminário, exposição e shows, a sexta edição da Feira do Pêssego em Descanso, no extremo oeste do estado. Uma promoção da Prefeitura de Descanso, CDL e Associação Comercial e Industrial. E no último sábado, em Urupema, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Santa Catarina, realizou o PSA, Programa Porque Saúde é Amor. Atendeu mais de 200 produtores rurais de Urupema que receberam informações e orientações profissionais. A ideia era de prevenção ao câncer de próstata. Houve palestras e os produtores se submeteram à coleta de exames de PSA. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.